Olá, caros alunos! Começaremos agora a nossa primeira rádio web do curso de barbeiro. Não se esqueçam de visualizar sua apostila para acompanhar a nossa explicação. Começaremos na página 3, onde abordaremos a estrutura da barba. Barba é o conjunto de pelos que cresce no queixo, nas faces e na frente do pescoço do homem, e mais raramente em mulheres. O estudo da barba é chamado de prognologia. Ao longo da história e de diferentes culturas do mundo, os homens com barba se atribuem qualidades como sabedoria, potência sexual e status social. Também em determinadas épocas e culturas se atribui a ela falta de higiene, refinamento e digna de excêntricos. Fisiologicamente, a função da barba é de aquecer e proteger o rosto mecanicamente, filtrar o ar da respiração, além de funcionar como dimorfismo sexual entre seres humanos. O que é uma barba desenhada? É uma barba com formato linear e delimitado. Normalmente, se divide em três tipos: barba com cavanhaque, só cavanhaque e barba sem cavanhaque. Fazendo o desenho da sua barba, preste atenção nas dicas. Bochechas: trace uma linha reta da altura da orelha ao final do bigode. Você pode utilizar formatos mais quadrados ou arredondados, mas é preciso cuidado dobrado para deixar os lados simétricos. Pescoço: deixe os pelos 2 cm acima do pomo de Adão e mantenha essa linha até chegar às orelhas. Costeletas: a parte externa deve ser desenhada em linha reta até chegar ao pescoço e à mandíbula. Queixo: deixe os pelos mais retos e apontados para baixo possível. Para isso, utilize a tesoura ou o aparador para baixar os pelos e evitar que eles fiquem espetados. Quais são os segredos para uma barba desenhada perfeita? Barbas desenhadas precisam de alguns cuidados, especialmente se você quer garantir que seu visual esteja sempre bonito e com cara de acabei de barbear. De preferência, para gel de barba transparente que não faça espuma. Isso facilita enxergar onde delimitar a linha da barba. Apare as pontas do bigode com uma tesoura própria para a barba e nunca deixe que os pelos passem a linha do lábio. Mantenha o solo fértil para o crescimento saudável da barba. Produtos com ingredientes naturais, como o óleo de origem vegetal, são grandes aliados. O balm ajuda a alinhar a barba e evitar irritação na pele. Tenha sempre um de confiança. Na sequência, na página 5, falaremos sobre principais patologias da barba. Fazer a barba é uma arte que exige cuidados especiais, como água quente, creme ou gel para barbear, uma lâmina nova ou aparelho elétrico, loção ou creme pós-barba. Muita calma e paciência. Uma barba mal cuidada pode acarretar ou agravar uma série de doenças, como foliculite, micoses, dermatite seborreica, acne cística, pelos encravados e pediculose. Pseudofoliculite. A pseudofoliculite da barba é uma irritação cutânea decorrente da penetração de fios na pele antes de saírem do folículo piloso, ou fios que saem do folículo e se curvam em direção à pele, causando uma reação a corpo estranho. Afeta predominantemente homens negros. Fatores de risco incluem pelos muito enrolados e certas variações no gene da queratina. Tínea. A tínea da barba é uma infecção fúngica causada por dermatófito, geralmente na região da barba. A tínea da barba é um tipo de dermatofitose. Sua causa mais frequente são fungos que causam placas circulares superficiais. Foliculite. A coceira e irritação é outro problema que afeta muitos homens, em especial os que estão deixando a barba crescer. Na maioria das vezes, a coceira dura poucos dias, mas o suficiente para o pelo romper a camada de pele. No entanto, há casos em que os sintomas duram mais tempo e provocam também ardência e feridas. Essa irritação e coceira são causadas por doenças como a foliculite, uma inflamação dos folículos pilosos, a alopécia, um distúrbio também conhecido como pelada. A alopécia é a principal responsável pela queda de pelos no couro cabeludo, cílios, sobrancelhas e até mesmo na barba. Por proporcionar essa queda dos fios, é também um dos maiores pesadelos para quem quer ser um barbudo de respeito, uma vez que pode causar a temida barba falhada. Esse distúrbio afeta entre 1 e 2% da população mundial e pode se manifestar em qualquer idade. No entanto, cerca de 60% dos casos são em menores de 20 anos. Biossegurança. Biossegurança é um termo desconhecido para muitos, mas de extrema importância, principalmente quando se trata de barbearia. Ela consiste em um conjunto de normas e medidas que tem como principal objetivo a proteção dos profissionais de saúde da população. Sua definição como área do conhecimento foi dada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, buscando garantir o controle de riscos inerentes às atividades que possam possam comprometer a saúde humana, animal e do meio ambiente. Na página 11, estudaremos sobre higiene na barbearia. A Anvisa faz uma série de ressalvas sobre o que um salão de estética, categoria que abrange as barbearias, precisa seguir para o seu funcionamento legal. Práticas básicas de higiene, como limpeza e organização dos espaços, produtos autorizados e dentro da validade, infraestrutura adequada e com os devidos laudos e alvarás em dia, são alguns desses exemplos obrigatórios. Abaixo, você confere uma pequena lista de orientações legais que a Anvisa exige de quem pretende montar e operar uma barbearia. O estabelecimento deve ser independente de residência. Deve conter em local próprio para lavagem dos materiais, manter o lugar limpo e organizado, garantir a circulação de ar pelos espaços, promover a limpeza dos materiais e equipamentos a cada novo atendimento, utilizar toalhas limpas, usar materiais descartáveis como as lâminas de barbear, trabalhar apenas com produtos autorizados pela agência, shampoos, cremes, tinturas, manter as cadeiras e almofadas revestidas em material impermeável e em bom estado de conservação, estar em dia com as licenças e com os laudos sanitários, dedetizar os espaços quando necessário. Equipamentos e materiais para barbearia. As barbearias são um segmento do mercado da beleza que possui um público bastante característico e direto. Homens interessados em manter a boa aparência, com o crescimento desse público-alvo, o crescimento desse tipo de estabelecimento tornou-se inevitável. Investir em barbearias se tornou um negócio rentável e uma oportunidade de crescimento lucrativa. Placa de identificação do estabelecimento. Pode parecer um detalhe, mas uma boa fachada e pode ser responsável por atrair mais público do que se imagina. Essa fachada pode ter inúmeros formatos diferentes que variam de acordo com o tipo de localidade. Lavatórios são itens indispensáveis em salões de beleza e também em barbearias. A função é bastante autoexplicativa. O lavatório serve justamente para lavar os cabelos e, no caso, as barbas também. Cadeiras de barbeiros. As cadeiras possuem um aspecto especial para a profissão de barbeiro. Esse aspecto pode variar bastante, mas, no geral, consiste na possibilidade de reclinar a pessoa e no descanso para a cabeça, além também da função giratória, que facilita muito o trabalho do barbeiro. Armários. Um armário próprio para barbearia não pode ser subestimado e substituído por um armário convencional. O importante é que cada armário tenha três características específicas: gaveteiro, prateleira e divisória para material. Balcão para recepção. Juntamente com a placa de identificação, este é um item muito útil para causar um efeito de boas-vindas. Um balcão bonito e elegante causa uma ótima impressão nos clientes. A estética do balcão de recepção pode variar de acordo com o tipo de estabelecimento, mas é fato que a presença de um balcão por si só já faz com que o estabelecimento transmita um ar de organização e sofisticação, assim como um armário. Televisão. Uma televisão é comumente utilizada como item para distrair os clientes que estão na fila de espera. Mas em uma barbearia, esse item tem uma importância ainda maior, já que o público masculino presente nesses estabelecimentos tem a televisão como item de grande entretenimento e informação. Espelhos fixos. Certamente, o item mais importante da mobília do estabelecimento. É por ele que todo o processo é possível e por aonde o barbeiro vai se orientar, ao mesmo tempo em que o cliente vai acompanhar o serviço sendo feito. Espelhos manuais. Estes espelhos trabalham juntos com os fixos e são úteis na hora de mostrar para os clientes diferentes ângulos do corte. Cadeiras e ou sofás para espera. Este é um item que faz toda a diferença em um estabelecimento, pois enquanto o bom atendimento agrada o cliente durante o processo de atendimento, o conforto durante a espera também é um diferencial bastante valorizado entre os clientes, o que eleva o status do estabelecimento. Itens para o barbeiro. É extremamente importante que cada barbeiro tenha equipamentos suficientes para desempenhar o seu trabalho. Veja o que cada um precisa: tesoura de corte, tesoura de desfiar, máquina de cortar cabelo, escova de cabelo, avental, navalete, borrifador de água, espanador, toalha. Tipos de rostos versus barba. Antes de tudo, é importante ressaltar: sua barba e o seu maxilar devem trabalhar em conjunto para criar um formato oval. Especialistas dizem que esse é o formato mais harmônico possível. Afinal, quando pensamos em um rosto, não imaginamos um rosto quadrado ou redondo. A nossa mente sempre recorre ao formato oval. Rosto redondo. Os tipos de barba mais indicados para os homens com rosto redondo são aqueles que ajudam a deixar o visual mais alongado e a face mais fina. Apostar em linhas retas como as das costeletas e das barbas com riscas e linhas diagonais. E das barbas com riscas e linhas diagonais. Também é uma forma de criar ângulos no rosto redondo e deixar deixá-lo harmônico. Rosto retangular. Em um rosto retangular, o comprimento é a maior medida de todas, quando a comparamos com as medidas da linha do queixo, das maçãs do rosto e da festa, que no caso desse formato de rosto, são semelhantes entre si. Rosto oval. Os homens com rosto oval têm um grande trunfo nas mãos, porque esse formato combina com praticamente todos os tipos de barba. Só é interessante tomar cuidado com as barbas muito compridas e verticais, porque elas podem alongar a face mais ainda, deixando-a desequilibrada. Rosto triangular. Os homens que têm rosto triangular costumam ter a testa estreita e o queixo bem proeminente e fino. Para deixar o visual mais proporcional, o mais indicado é adotar as barbas que são mais cheias nas laterais e que têm um bigode mais longo, já que os dois elementos ajudam a desviar a atenção do queixo fino, ou aderir às barbas que cobrem apenas o queixo e o deixam mais arredondado. Na página 20 abordaremos sobre produtos para barbearia. Se a sua barbearia não investir nos produtos certos para cuidar dos fios e garantir o efeito desejado, há grandes chances de o cliente nem mesmo notar o corte da barba como tão bacana assim. Aí está o grande poder dos cuidados que começam desde o lavar até uma finalização. Shampoo para barba. O shampoo para barbas é um dos produtos que um barbeiro deve usar sempre. Não pode se usar shampoo de cabelo na barba, pois ressecam a pele e os pelos do rosto, podendo causar problemas maiores como caspas, tínia, queda de pelos, entre outros. Gel de barbear. Para fazer o desenho das barbas e retirar os pelos nos locais onde eles não devem crescer, é muito importante usar produtos que amoleçam o fio e preparem a pele para a ação da navalha. Balme. O balme para barbas é um dos produtos que um barbeiro deve usar sempre. Entre os produtos que um barbeiro deve usar, o balme definitivamente não pode ficar de fora da bancada. Pente de madeira. Pentes de madeira são produtos que um barbeiro deve usar todos os dias. O pente é indispensável para manter a ordem nos pelos do rosto, seja na hora de finalizar o corte ou simplesmente para desembaraçar antes de começar a cuidar da barba. O importante aqui é o seguinte: o pente tem que ser de madeira. Condicionador para barbas. Falando em desembaraçar os fios, essa pode ser a parte chata para muitos barbeiros e clientes. Afinal, ninguém gosta de pegar uma barba feito ninho. Para desembaraçar, o fio quebra, o cliente sente dor e o aspecto fica horrível. Óleo para barba. Entre os produtos que um barbeiro deve usar para cuidar de seus clientes é o óleo de barbas. Não é raro que os clientes mais barbudos cheguem à sua barbearia reclamando do ressecamento da barba e aspecto de lixa dos pelos. Isso acontece devido ao distanciamento do fio da pele, a fonte natural de oleosidade para a barba. Cera para bigodes. Mais um dia da série finalizadora incrível e produtos que um barbeiro deve usar. As ceras são indispensáveis para barbeiros que querem cuidar bem dos seus clientes e criarem visuais incríveis. Toalha quente. Quem frequenta barbershops certamente já experimentou a sensação relaxante de uma toalha quente sobre o rosto. Prática muito comum entre barbeiros profissionais antes de iniciar o barbear. Quais os benefícios da toalha quente na hora de barbear? Muito mais do que relaxante. A toalha quente de barbearia ajuda no momento de barbear. Inclusive, pode contribuir para um crescimento mais saudável dos fios depois. O primeiro benefício da toalha quente no rosto é a facilidade de barbear, justamente porque o vapor da água torna os fios mais macios. Ao se barbear com os fios e a pele relaxada com o vapor, o atrito das lâminas tende a ser menor no rosto, e isso ajuda a evitar aquelas indesejadas irritações ou vermelhidão ao se barbear. O vapor da toalha quente ao se barbear também traz benefícios para a limpeza da pele e para o próprio crescimento dos fios do rosto, tendo em vista que o calor moderado auxilia na abertura dos poros, facilitando assim a remoção de impurezas e obstruções que impedem a saída dos fios. Relaxamento. Sem dúvidas, essa é a principal sensação de utilizar a toalha quente ao se barbear. Isso porque o vapor contribui para a remoção de células mortas e ajuda a relaxar a pele após descobrir o rosto. E como preparar a toalha quente igual à de barbearia? O processo em si não é nada fácil. Porém, é fundamental seguir alguns conselhos e cuidados essenciais para não tornar a prática algo maléfico para a saúde da barba, ou até mesmo influenciar na sua aparência. A primeira dica para preparar sua toalha quente é separar uma específica para esse fim, e de preferência, bem macia. O ideal e mais fácil são toalhas de rostos, pois são menores e mais leves. Aplique um óleo essencial na toalha quente. O óleo essencial é um concentrado que bastam poucas gotas gotas na toalha para exalar a fragrância, mas, em contrapartida, não deve substituir o óleo para a barba. Umedeça a toalha com água quente. Após pingar algumas gotas do óleo essencial sobre a toalha, é hora de umedecê-la sob água quente, mas sempre com cautela. Afinal, uma temperatura muito elevada pode ressecar a barba e a pele, e assim gerar um resultado contrário ao proposto. Aplique levemente a toalha sobre o rosto. Feito todas essas etapas, a toalha quente está pronta a ser aplicada no rosto. O ideal é que aproxime lentamente para ter certeza da temperatura e, caso esteja tudo ok, busque relaxar alguns minutos sem tocar no tecido. Na página 26 estudaremos sobre barba desenhada passo a passo. A procura por barbas desenhadas com contornos bem delineados e visíveis também parece crescer cada dia mais. Elas ajudam a criar um visual mais limpo e definir bem as suas bochechas. Se você está nessa, mas não sabe o que fazer para deixar sua barba com esse aspecto desenhado, acompanhe as dicas. Analisar os ângulos do seu rosto e a densidade dos fios é o primeiro passo. Tudo começa com o autoconhecimento, e isso serve inclusive para você que pretende adotar uma barba desenhada. Antes de entender o que fazer, qual técnica adotar para conseguir esse estilo, o primeiro passo é que você saiba analisar os ângulos do seu rosto. Use máquinas de cortar cabelo e até lápis de olho para deixar a barba desenhada. As máquinas de acabamento podem trazer toda a simetria almejada pelo cliente. Para os mais perfeccionistas, um lápis de olho branco serve para delinear exatamente o desenho que se deseja fazer. Assim, esse item pode ser o principal recurso para te ajudar a ter uma barba desenhada. Falhas na barba e fades podem impedir o efeito delineado. Algumas pessoas, por conta de traços genéticos, não têm um preenchimento facial abundante. Outro fator que também pode interferir no desejo de ter uma barba delineada são os fades. O fade muito espaçado também pode tender a não criar tanto contraste entre os pelos da barba e a pele. Mantenha os pelos do pescoço sempre raspados para conseguir mais contraste. Uma dica extra para que você potencialize o efeito de barba desenhada é através da raspagem dos pelos que estão em excesso na sua barba. Ou seja, todos aqueles pelos que se encontram no pescoço, bem como aqueles que ficam próximos às maçãs do rosto. Modelando a barba. Modelar a barba pode ser mais fácil do que você pensa. Deixar ela com a aparência desejada depende de alguns hábitos bem básicos, que devem ser aliados ao uso de produtos específicos para os pelos do rosto. Descubra o formato da barba que te agrada. Por cerca de 3 semanas, permita que os pelos se desenvolvam sem nenhuma interferência. Eles podem parecer bagunçados no início, mas isso será fundamental para você perceber qual formato a sua barba atingirá ao longo do tempo. Apare de forma certa antes de modelar a barba. Após deixar os pelos crescerem e ganharem volume, chega a hora de aparar. Pode parecer uma tarefa simples e que não exige muitos cuidados. Porém, a má execução pode resultar em alguns erros que podem arruinar a aparência da sua barba. Aparar é fundamental para atingir a modelagem perfeita. Pelos da lateral e do bigode. O primeiro passo é pentear todos os fios para fora, como se o estivesse afastando do rosto. Esse movimento permitirá que você veja o excesso deles e os apare a partir daí. A ferramenta mais apropriada é um barbeador elétrico. Área de limite dos fios. Um dos pontos mais importantes é a linha de delimitação da barba. É comum ver homens seguindo o maxilar na hora de aparar. Podemos considerar isso um erro, já que desvaloriza a barba, diminuindo o volume e deixando sem pelos uma área muito grande do pescoço. Evite hábitos ruins no cotidiano. Quem tem barba sabe como algumas manias são quase incontroláveis no nosso dia a dia. Passar a mão na barba e coçar os pelos são as principais e as mais prejudiciais para a saúde e o crescimento dos pelos, além de agirem dificultando a modelagem. Use uma pomada Balmy modeladora. Os cosméticos para barba são fundamentais. Por exemplo, a pomada Balmy é importante na hora de modelar seus pelos e dar aquela aparência que você já deseja de maneira fácil e rápida. Use óleo para barba. O óleo, além dos benefícios da pomada Balmy, também traz muito brilho aos fios. Seu uso precisa ser feito com cuidado, uma vez ao dia, para que não haja aumento da oleosidade. Tenha sempre um pente em mãos. O pente é o grande aliado na hora de modelar sua barba. Já pensou na possibilidade de deixar o seu cabelo perfeitamente alinhado sem usar esse acessório? Então, o mesmo acontece com a barba. Lave e seque os pelos do rosto sempre. Quando os fios estão sujos e úmidos, sempre terão condições ruins para se modelar a barba. A higiene é fundamental para que você garanta o formato apropriado para os pelos. Lâmina, navalha, barbeadura ou cera. Independente do estilo, todo barbudo de respeito passa por um momento crucial na hora de se barbear. Isso mesmo, escolher entre lâmina, navalha, barbeadora elétrica elétrico ou cera, fazer a barba é um ritual que nos acompanha desde a adolescência, o que no começo pode ser motivo de diversão. Com o passar dos anos, pode se tornar um verdadeiro problema. Navalha. Certamente você deve se lembrar, em especial quando vê filmes mais antigos, dos valentões dando um talento em suas barbas. O bom e velho barbeiro usava uma bela navalha para parar os pelos com precisão. O diferencial para quem quer um acabamento primoroso, a navalha é a pedida certa. Se usada por quem entende, possibilita fazer desenhos na barba, seguindo curvas e contornos do rosto com mais facilidade. Lâmina de barbear. Mudou completamente o modo de fazer a barba, proporcionando mais segurança do que as já conhecidas navalhas. As novas lâminas de barbear podiam ser usadas em casa, dispensando a visita semanal ao barbeiro. Barbeador elétrico. Por serem facilmente adaptáveis aos diferentes estilos de barba, desde a mais grossa até aquelas por fazer, eles servem muito bem um nicho de homens que simplesmente não têm tempo para fazer todas as preparações necessárias para se barbear manualmente. Barbear com cera. Vantagens e desvantagens de se barbear com cera. Seja ela fria ou quente, barbear com cera pode ser uma vaidade bastante dolorosa, assim como tem seus benefícios e malefícios. Cera fria. A vantagem da cera fria é não causar vermelhidão, inchaço e não agride tanto a pele. Quem é sensível ao calor, essa é a melhor técnica. Sem contar que basta comprar na farmácia, que algumas já vêm prontas para o uso em forma de fitas. Outras colocam a cera em papel celofane e partimos para a prática. Cera quente. A própria quentura da cera dilata os poros, fazendo assim eles saírem da raiz como todo e com maior facilidade. Ao final da página 34 abordaremos sobre técnicas de barbaterapia. Nada mais é do que o barbear comum, aliado às técnicas de relaxamento. A barbaterapia inclui o velho barbear, com toalha quente, navalha e creme, com incrementos para cuidar e hidratar a pele, evitar irritações e ainda relaxar o cidadão. O procedimento. Passo 1. É a aplicação de um creme esfoliante massageando a pele e os pelos da barba, sempre em movimentos circulares e depois no sentido do crescimento do pelo. Isso dá emoliência à barba e prepara a pele para o uso da navalha. Passo 2. Após a retirada do esfoliante da pele e da barba, é passado na região a ser barbeada e na extensão dos pelos. Um gel com efeito ice para uma ultra hidratação. Passo 3. A tradicional toalha quente com uma leve massagem no rosto e pelos da barba. Passo 4. Mãos à obra. Bora barbear. Passo 5. Após o barbear, com o rosto e barba limpos, é aplicada uma loção antisséptica e esterilizadora, com ação umectante e antibacteriana. Passo 6. O último passo desse spa da barba é a drenagem linfática. O creme é passado em toda a extensão do rosto e, em seguida, uma massagem para a drenagem linfática facial. Pigmentação de barba. Quando surgem os pelos brancos na barba, muitos homens querem eliminá-los. Eles não combinam tão bem com a cabeleira, ainda de cor natural, e são como um sinal de que a idade está avançando. O pigmento elimina os pelos brancos. A pigmentação age sobre os grisalhos para lhes devolver a cor anterior, gerando unidade entre os fios ainda coloridos e os recém-pigmentados. O resultado costuma ser bastante natural, sem deixar manchas na pele ou indícios da tinta. Pigmentação não serve apenas para esconder fios grisalhos. Apesar da aplicação de pigmento na barba predominar entre pessoas de meia idade, buscando ocultar os pelos brancos, o procedimento pode ser útil também para jovens que têm barba curta falhada. Saiba como evitar artificialidade na barba pigmentada. Em geral, a aplicação do pigmento disfarça de maneira bastante natural os fios grisalhos, não deixando vestígios. Basta deixar o procedimento fazer efeito sem pressa, de preferência com o auxílio de um profissional. As tintas para cabelo não são indicadas para barba. Muita gente, ao notar os pelos cinzas, corre à farmácia e compra a primeira tinta para cabelos que encontra. Contudo, é perigoso aplicá-la na barba. A pele do couro cabeludo é mais resistente, não tem a mesma sensibilidade que a do rosto. Estilos de barba. Barba balbo. Modelando. Com uma barba balbo, o seu bigode nunca deve tocar os pelos do seu queixo. Se ele fizer isso, o estilo passa a ser um cavanhaque circular. Alguns homens possuem naturalmente uma área sem pelos entre o bigode e a barba, mas outros precisarão criar uma se barbeando. Use a barba balbo com estilo. Ninguém nunca conseguiu uma barba balbo sendo descuidado com a tesoura. Por ser composta por vários elementos diferentes, todos eles precisam ser criados e mantidos com atenção aos detalhes. Barba espartana. A famosa barba espartana foi inspirada nos guerreiros de Esparta, na Grécia Antiga. Tais guerreiros eram conhecidos por sua bravura, disciplina e forma física robusta, e disse que se utilizavam desse estilo de barba para se destacarem e impor respeito aos inimigos. A barba espartana é conhecida por apresentar mais volume no queixo em um formato pontudo, como se fosse um triângulo invertido, e conta ainda com um acabamento angular e quadrado, o que que proporcionam um aspecto mais alongado para o rosto masculino. Barba lenhador, o queridinho entre os amantes da barba comprida, também conhecido como lumberjack. A barba estilo lenhador traz fios longos e volumosos, definindo uma aparência rústica, porém bem cuidada. O lumber sexual trata-se daquele visual que se faz referência aos lenhadores, com camisas de flanela xadrez, barbas volumosas, botas e penteados com volume no topo da cabeça. Podemos dizer, é a junção do caipira lenhador clássico com a modernidade urbana. A barba lenhador traz um estilo mais rústico e natural, sendo grande, cheia e volumosa. Possui um formato retangular, porém com base ou acabamento arredondado. Barba quadrada. O estilo de barba desenhada quadrada é um estilo mais indicado para aqueles homens que têm o formato do rosto quadrado ou retangular. Este estilo tem o propósito de alinhar bem as costeletas ao cavanhaque, o bigode e as demais regiões, destacando bem o desenho. Barba cerrada. A barba cerrada é uma ótima opção para quem possui os pelos em grande quantidade no rosto. Quer ter um visual mais rústico, mas não tem tempo para cuidar de fios muito longos? Basicamente, o tempo de crescimento dela é de apenas uma semana para chegar ao ponto desejado, o que é bem rápido se comparado aos outros estilos. A barba cerrada precisa estar sempre rente do rosto, mas isso não quer dizer que você precise cortá-la com pente baixo diariamente. Depois de deixar crescer até atingir o comprimento desejado, você deve fazer a manutenção com a máquina de aparar pelos. Barba Van Dyck é composta por uma barbicha por baixo de um bigode, mas em ligação a este. Pode escolher o tipo de bigode que pretende utilizar com a barbicha. No entanto, normalmente um bigode natural funciona melhor. Trata-se de um estilo muito criativo que deixa suas bochechas suaves e inclui aquele espaço definitivo e muito importante entre o bigode e a barba. O resultado é uma aparência simples e bem quadrada que resistirá ao teste do tempo. E assim, caros alunos, concluímos nossa Rádio Web número 1. Lembramos que é fundamental fazer agora a leitura completa desta apostila. A função desta Rádio Web é fornecer uma explicação um pouco mais abrangente para que sua leitura seja mais proveitosa.